Eu tava falando, gente, então o Pedro achou melhor tá gravando. O que eu tô falando não é somente para os médiums, é para todos. E uma das coisas que eu disse é que eu e o Pedro, a nossa vida, ela é, vamos dizer assim, um livro aberto. Não tem por que a gente esconder as coisas das pessoas. Não tem por que a gente esconder as coisas de vocês. As lutas que enfrentamos. O processo todo que nós passamos para chegar até aqui nesse momento atual. Não foi fácil. O Exu até falou que eles nunca brigaram, realmente. Nós nunca brigamos. De bater boca, de discutir, de a ponto de um sair de casa e ir para o outro, realmente a gente nunca teve isso. A gente sempre conversou muito. E fomos sempre sinceros um com o outro, porque a sinceridade no relacionamento ela tem que ser fundamental. Você tem que ser sincero nos seus sentimentos, você tem que ser sincero nos seus pensamentos, mesmo que doa. Mesmo que machuque às vezes o outro. Mas se você está fazendo reforma íntima, você vai compreender a dificuldade que o outro está tendo, o outro está enfrentando. Porque isso é relacionamento. Então, a gente sempre conversou. E não foi nenhum mar de rosas. E não é nenhum mar de rosas. Como eu falei antes, se ilude quem pensa que paixão é amor. A paixão é aquela coisa avassaladora que você olha para a pessoa, você tem a posse, você deseja, você quer. Chega a dar aquele frio no estômago, como se tivesse um monte de borboleta, tivesse uns negócios no estômago. Chega a suar frio, chega a isso, produz todo tipo de hormônio em você. Aí vai, aí aquele fogo, aquela fogueira, aquela coisa toda. Aí fica meses, um, dois, três, daqui a pouco você começa a conhecer a pessoa, começa a ver verdadeiramente quem a pessoa é, mas você só tá na paixão. Você só está na paixão, você não cultivou o amor? Que paixão é desejo. Paixão é cobiça. E uma vez eu escutei de uma pessoa que falou assim para mim: sabe o que é paixão? Paixão é quando você olha algo. Você vê, você vai na rua, aí você vê aquele vestido lindo, maravilhoso. Aí você se apaixonou, porque você viu, te chamou a atenção, que é tudo que é visual. Isso é paixão, você olha, você vê, é visual. Aí te chamou a atenção, lindo, maravilhoso. Você desejou, você quer porque quer ter aquele vestido, enquanto você não sossegar. É o ter, é a posse. Aí depois você pega e você usa uma, duas, três, quatro, daqui a pouco você perde o interesse. Aí vai pro próximo. Tá andando na rua, vê o outro. Nossa, esse é muito mais lindo do que o outro e tal. Paixão, ela é assim. Agora o amor não. O amor, ele é uma escolha. É uma energia, por ser uma energia, ele é uma escolha. Você escolhe. Ou você ama ou você não ama. Amor é escolha, é decisão. É construção. É árduo, porque você vai conhecer o outro na íntegra. Você vai conhecer os defeitos, vai conhecer as qualidades, vai conhecer a forma dele ser. Vai ter coisas que vai te incomodar. E você vai ter que passar por cima disso. Vai ter coisas que vai te irritar. Mas se você fez a escolha de amar, então você tem que trabalhar aquilo em você. Porque se está te irritando, aquilo que está irritando na pessoa, eu não esqueço dessa palavra, nós somos espelhos. Então tem alguma coisa que você tem que mudar dentro de você. Está te irritando? É porque você não tem paciência. Está faltando você exercer a paciência dentro de você. Você cultivar a paciência. Que a irritação, ela é o quê? É a falta de paciência. Se você se irritou, é por quê? Paciência zero. Então, amor, ele é uma escolha. Você escolhe amar. Eu escolhi amar a Deus. Então, eu vou cultivar o amor de Deus dentro de mim. Como eu vou cultivar esse amor? Amar o próximo como a mim mesma. Então, eu só posso dar amor se eu cultivar o amor dentro de mim. E de que forma eu vou cultivar esse amor? É convivendo com as pessoas. Eu não vou aprender a amar sozinho se eu não tiver incentivos. Se eu não tiver situações na minha vida que vão me ajudar a aprender a amar. Que vão me ajudar a colocar em prática a escolha que eu fiz de amar. Foi assim comigo e com Pedro. Vocês acham que com a gente foi paixão avassaladora? Não foi, não. Não foi. Sabe por quê, gente? Porque o que o Pedro buscava é totalmente diferente do que eu sou. E o que eu esperava, sempre esperando em Deus e Deus falando, é totalmente diferente. Eu imaginava uma coisa e Deus me deu outra. Pedro imaginava uma coisa e Deus deu outra para ele. Foi difícil no início, tanto para ele quanto para mim. A gente teve que fazer uma escolha. E nessa escolha que a gente fez, a gente foi cultivando o amor. Eu fui cultivando o meu amor por ele, e ele foi cultivando o amor dele por mim. Ele foi cultivando o amor dentro dele por mim, e eu fui cultivando o amor dentro de mim por ele. E assim a gente foi seguindo. Vocês olham as pessoas que estão aqui. É que a Sônia não está aqui. Mas as pessoas que estão aqui, que olham para a gente hoje e vê o nosso relacionamento, vê como nós somos hoje, no início não era assim. No início não era assim. A gente passou por muitas lutas. Ele tendo que me conhecer, eu tendo que conhecê-lo, ele tendo que me compreender, eu tendo que compreendê-lo, ele tendo que se colocar no meu lugar, eu tendo que me colocar no lugar dele, ele tendo que compreender o esforço que eu estava fazendo, e eu tendo que compreender o esforço que ele estava fazendo, ele tendo que compreender o quão difícil estava sendo para mim, e eu tendo que compreender o quão difícil estava sendo para ele. A Sônia chegou ali. Então, a Sônia sabe do que eu estou falando, porque ela acompanhou tudo desde o início. Então, não foi fácil, gente. Mas nós fizemos uma escolha. Fizemos uma escolha de cultivar o amor de Deus, primeiramente, dentro de nós. De que forma? Amando um ao outro. Cultivando o amor dentro de mim por Ele, e Ele cultivando o amor dentro dEle por mim. E assim o amor só foi crescendo, foi se fortalecendo. É fácil? Não, não é. Não é. Não é fácil. O amor, ele tem que ser cultivado todos os dias. Todos os dias. E não é esse negócio que muita gente, que eu vejo gente dizer assim, ah, vocês têm que inventar uma coisa diferente, vocês têm que fazer uma coisa diferente, vocês têm que isso, vocês têm que aquilo, pode fazer o que for. Se não tiver amor dentro de você, se você não cultivar o amor dentro de você pelo teu companheiro, de enxergar ele todos os dias, de acordar de manhã e dizer assim, eu amo a pessoa que Deus colocou na minha vida. Eu escolhi. Eu poderia não ter escolhido, porque nada me é forçado. Eu tenho livre arbítrio. Assim, Pedro fez a escolha dele, eu fiz a minha escolha. E todos os dias, quando ele acorda, a primeira coisa que ele faz é me abraçar e me beijar. É sempre vir falar comigo. É a primeira coisa que ele faz. E sempre me elogiar. Aí ele fala do jeitinho dele. Seibe, você tá linda hoje. E eu não vou mentir. No início era assim? Mas por que isso, gente? Nós fomos aprendendo a conhecer um ao outro. Eu sei quem o Pedro é. Eu sei quem ele é. E a pessoa que ele é, eu aceito ela do jeito que ela é. O Pedro sabe quem eu sou. E a pessoa que eu sou, ele aceita do jeito que ela é. Com a minha lentidão de tartaruga. E que irrita ele. E no entanto ele compreende. Aí tem vezes que ele fala assim. Eu prefiro assim, quietinho. Ele fala isso, não sei. Não continua assim. Agitada, não. Fica assim do jeito que você é, que eu não gosto assim, de devagar, gente agitada. Quietinha, é. Demora pra se arrumar, que tudo faço calminho, não consigo fazer nada correndo. Se eu fizer tudo correndo, aí que dá tudo errado. Dá tudo errado, eu não faço de propósito, é porque eu sou assim. Até para falar, vocês veem que até no gesto é tudo lento. E no entanto, ele também é o meu complemento. Por quê? Porque se não fosse ele para fazer isso aqui, aí eu demorava mais. Ele me apressa e fala, vamos lá, vamos. Mas também compreendendo a minha lentidão. Compreendendo o fato de eu ser calma, de eu fazer tudo. Até para colocar o sapato, eu não consigo. O meu rápido é lento. Sônia tá aí, que me conhece desde pequena, que não me deixa mentir. O meu rápido é lento. A Dil tá ali. Para comer. Agora quem fala isso sou eu. Come, Sabrina. Come, come. Entendeu? Agora sou eu que falo. Continua tendo que falar. Come. Continua. Come. Mas de manhã. De manhã no café da manhã ele fica. Come, meu bem. Come. Come, Sabrina. Aí eu tô, não sei o que, ele. Come. Tá melhor, não tá tão ruim assim não, tá bem melhor, tá bem melhorou, melhor. Né? Bem melhor, não, assim não, como ela tá falando, então era bem pior, né? Era. bem pior, né, Corsa? Então era assim. Tá mais rápido. Então, gente, por que eu estou falando isso? Para trazer o complemento do mensagem que o mentor disse. Você só vai... Para esses dois espíritos ter vindo falar desse jeito, porque é um negócio... É. Você só vai conhecer o amor de Deus através do próximo. Não existe outra forma. Principalmente através da pessoa com quem você escolheu conviver. Você escolheu conviver 24 horas. Você sabe por que que nesse período aí, dessa pandemia, tudo isso, teve casamentos sendo desmoronando, casamentos sendo desfeitos? Que ficaram juntos e se conheceram. Se conheceram. E entende? Aí porque não conviviam, trabalhavam, aquela coisa toda. E não convivia, uma convivência 24 horas não tinha. Era fácil, de noite, chegar do trabalho, né? Ah, sentir sua falta e tal, beijinho, abraço, dorme, carinho e tal. E quem estiver se amando de verdade, vigilância 24 horas por dia, hein? Porque tem ataque. Hoje, quando a gente estava voltando da academia, do nada, tentaram botar em mim, veio direto, senti na hora. Botar pra eu sentir raiva dela, sem motivo. Sem a gente tava motivo. Conversando, bateu, veio aquela. Aí eu, opa, e que é isso? Ele que falou, isso? Ele que falou, isso? Nossa, se eu não tivesse discernimento. Se eu não tivesse discernimento. Eu ia deixar. Eu falei, por quê? É. Ele falou assim, porque. É assim que você sente raiva da sua mulher, ou do seu namorado, ou da sua namorada. Você sente aquela raiva de repente, sem motivo, você acha que aquilo é seu, porque você não tem discernimento, você não sabe de onde veio essa intrusão emocional. Intrusão emocional e intrusão psíquica. Que é um espírito das trevas que eles fazem isso por muitos motivos. No meu caso com ela, deve ser por causa, com certeza, a primeira coisa é o trabalho espiritual, né? Porque incomoda as trevas. Mas também eles têm inveja da sua felicidade. Eles têm inveja, têm ciúme, eles ficam com raiva, ficam com inveja da sua alegria, da sua felicidade. Às vezes não é porque você está no trabalho espiritual, às vezes é por pura inveja. O espírito está com inveja da sua alegria, da sua felicidade. Aí ele bota aquilo no seu peito e você vai dar vazão, briga com seu marido, briga com a sua mulher e você acha que é seu e aquilo dali é externo. É um espírito que está com inveja de vocês e fez isso. Tentaram fazer comigo, eu repeli na hora. Minha vibração não tá assim. Minha vibração tá uma boa vibração. Eu senti na hora, eu falei, pode desistir. Não vai, não. É, e uma coisa também, gente. Às vezes, até quando você tá conversando com a pessoa, às vezes a pessoa falou algo que te incomodou. Você tá conversando com ela, ela fala algo que te incomodou. Mas incomodou por quê? É isso que tem que ser analisado e não deixar, não você se deixar dominar pela indignação, pela raiva, né? A ponto de vou me isolar, me isolei, não quero mais conversa, não quero falar. Não, você tem que trabalhar aquilo em você, você tem que sentir, identifica por que você sentiu. Isso faz parte do desenvolvimento, do cultivo do amor. Isso faz parte de conhecer a si mesmo. Senta aqui, senta aqui. Cadê, Cleber? Eu tenho a impressão que vai ajudar, sabe por quê? Sabina falou uma coisa que eu lembrei. Eu vou dar um exemplo aqui, eu e meu marido. Porque o meu marido, para elogiar... Ih, Adil, vai lá de novo em você, Adil. Não, eu tô falando isso porque não é que meu marido não me elogie, mas ele, como ele tem dificuldade de expressão, de falar, porque ele às vezes fala uma coisa que dá a impressão que ele está me ofendendo. Aí eu tenho que parar, porque senão eu vou brigar com ele, eu paro. Aí eu digo assim, afinal de contas, você está... Por que você está falando? Eu tenho que perguntar, por que você está falando isso para mim? Não, é porque você... Então, você está me elogiando? É. Aí eu entendo que ele está elogiando. Então, porque ele, até esses dias teve uma coisa que ele falou, que ele, é tanta coisa todo dia, tanta, que eu tenho que perguntar assim, isso é um elogio? Porque ele coloca de uma forma que parece que ele está te agredindo, que ele está te ofendendo. Então, quem convive aqui comigo sabe, ele que convive, ele sabe que às vezes meu marido faz umas colocações que eu fico assim, Ó, se eu for levar isso ao pé da letra, vai sair briga, eu tenho que parar. Aí eu digo assim, o que você quer dizer com isso? Por que você fez essa colocação? Porque ele às vezes está elogiando, gente, mas o elogio dele é contrário. Aí você tem que tirar aquilo de outra forma, porque ele não consegue colocar de quer ver uma situação que, se eu for pensar de outro lado, a gente acaba brigando. Às vezes eu pergunto assim para ele, eu estou mais magra? Ele olha para mim e diz assim, você está menos gorda. Eu digo assim, custa alguma coisa dizer que eu estou magra? Ele, não, custa, porque você está menos gorda. Mas para ele é um elogio, e eu tenho que entender. Então, gente, assim que eu queria falar isso para vocês, que isso faz parte, que é o conhecer a si mesmo. Você só vai conhecer a si mesmo, conhecer a Deus. Eu utilizando, até comentei isso, falei isso para Jace hoje mais cedo. Qualquer coisa que aconteça, qualquer acontecimento, não importa com quem seja, pode ser com a Michelle, pode ser com a Juliana, pode ser comigo, pode ser com o Pedro, pode ser com o Otávio, qualquer pessoa, né? Não olha a situação. Não olha, mas procura assim, o que essa situação tem para me ensinar? O que que a Michelle, com as colocações dela, com a situação dela, com as atitudes dela, tem para me ensinar? E isso você tem que levar para todas as áreas da sua vida. Tanto sentimental, no seu relacionamento, quer que seja com seu companheiro ou companheira, quer seja com seu filho, quer seja, né, no trabalho. Então você tem que levar isso em todas as áreas da sua vida. Você tem que procurar o que que eu tenho que aprender. O que que essa situação tem para me ensinar? O que que essa pessoa tem? O que que eu posso aprender com ela? Sabe por quê, gente? Deixa eu falar uma coisa. Desenvolver o amor, porque ele é uma energia, ele precisa ser desenvolvido. Tá? Ele é um sentimento. Ele precisa ser desenvolvido, ele precisa ser cultivado. Você vai ter que sair da sua zona de conforto. Sabe por quê? Porque situações vão acontecer no seu dia a dia, dentro de casa, fora de casa, na rua, na academia, enfim, todo lugar, para você desenvolver esse sentimento dentro de você, você cultivar esse sentimento dentro de você. E assim, você passar cultivando, você vai se conhecer, vai conhecer um outro, e assim você vai conhecer a Deus. Você vai entender quem é Deus. Então é isso que eu queria falar. Falar, né, com todos nós, porque nós temos as nossas dificuldades. Cada um aqui passa pela sua dificuldade, passa pelas situações, e é saber tirar o melhor de cada situação, não enxergar como um problema. Porque sabe qual é o nosso mal? É enxergar tudo como um problema. E às vezes aquilo que você está passando está sendo necessário para o seu amadurecimento, para o seu crescimento. Que a gente faz escolhas todos os dias. Todos os dias nós fazemos escolhas. É o nosso livre-arbítrio. em função das escolhas que nós fazemos, a espiritualidade, Deus, o universo, ele vai criando as situações em função das escolhas que você vai fazendo. Para você poder amadurecer, para você crescer. Cria situações daquilo que você precisa. Por mais que às vezes aquela situação possa parecer algo ruim, mas na verdade é para teu crescimento. É para teu aprendizado. Então, eu só vou falar uma frase de uma, a letra de uma música, que a letra diz assim, eu vou modificar ela, primeiro eu vou falar ela e depois eu vou modificar. Ela diz assim, em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Então eu vou modificar. Eu vou dizer assim, ao invés de murmurar, ao invés de murmurar pela situação que você vai estar passando, agradeça a Deus pela situação e diz, o que, que eu tenho que aprender? O que, que essa situação tem para me ensinar? O que, que eu preciso ainda trabalhar dentro de mim? Ao invés de murmurar, pega, aproveita essa situação para desenvolver e cultivar o amor dentro de você. Que sabe qual é a maior dificuldade quando se torna, não vou nem dizer dificuldade, quando se torna árduo e ao mesmo tempo para Deus, para a espiritualidade, é visto com alegria. É você ter que desenvolver e cultivar o amor pela pessoa que você escolheu passar a sua vida, pelas pessoas que você escolheu conviver 24 horas. Sabe por quê, gente? Não confundam amor com caridade. Não confundam amor com caridade. Tem muita gente aí que está fazendo caridade e não tem amor nenhum. Não cultivou, não cultiva amor nenhum dentro dela. Às vezes você pode sentir dó, peninha. Uma situação de uma pessoa que você viu na rua, nossa, coitado, mas chega em casa, a pessoa com quem você mais convive é que você se afasta. Qual é o amor que você está desenvolvendo? Eu tive a oportunidade de mudar uma situação na minha vida. Que Deus me deu essa oportunidade. Foi quando eu cuidei de uma pessoa. Não foi fácil no início. Não foi fácil. Porque ela tinha as dificuldades dela comigo, eu tinha as minhas dificuldades com ela. Ela não me via da forma como ela passou a me enxergar depois que eu fiz a escolha. Que foi a mãe do Adil. que no início fazer as coisas no automático. Por quê? Porque eu ainda tinha dentro de mim mágoa. Não odiava, mas tinha mágoa. Então, quando você faz as coisas no automático, é porque no fundo, no fundo, você está fazendo por obrigação. E ali na convivência com ela, cuidando, aí eu fiz uma escolha, porque eu vi a oportunidade que Deus me deu. Porque eu tinha pedido tanto para Deus que eu queria saber como era ser neta, porque eu não convivi com os meus avós, perdi os meus avós, né? Eles já eram falecidos quando eu nasci. Então eu via todo mundo falando de seus avós, avós, avós, avós, o carinho com que os netos falavam, e eu não sabia o que que era ser neta. E eu queria saber como era ser neta. E Deus me deu oportunidade. Me deu oportunidade de desenvolver sentimento de amor, de cultivar o sentimento com amor, justamente para a pessoa em que, no início, mais nova, não me dava bem. E de que forma que Deus fez isso? Ela ficou dependente, totalmente dependente de cuidados. E eu tive a oportunidade ali de cuidar dela. E como eu fiz isso? Eu comecei a criar momentos com ela. Ela adorava assistir A Hora do Faro, adorava assistir as novelas, não perdia uma novela, novela das 6, novela das 7, novela das 8. E foi, as coisas foram tão acontecendo pela escolha que eu fiz, pela decisão que eu tomei, e às vezes vinha aquela coisa assim, não desce hoje não, não sei o que, não, eu descia, ia, descia, domingo, adorava lá o programa do Raul Gil, aquele de cantores, né? Ela adorava assistir o pessoal cantando, os calouros, né? Ela adorava assistir isso. Então, eu assistia com ela, brincava, falava, e foi crescendo. Foi desenvolvendo, foi crescendo, foi crescendo. Até que chegou um dia, ela disse assim, eu sempre chamava ela pelo nome. Falava, né? Falava Dona Odete, sempre me chamava, chamava ela pelo nome. Até que um dia, ela virou e disse assim para mim, não, minha filha, pode me chamar de vó. Pode me chamar de vó. E assim foi, passando a chamá-la de vó e desenvolvendo mais, porque quando você chama de vó é totalmente diferente. Então, naquele momento, eu comecei a entender o que, que era ser neta, ter o sentimento de neta, o amor de neta pela sua avó. E fui cultivando, cultivando aquilo, cultivando. Tanto que quando chegava, às vezes que ela ficou internada no hospital, que os enfermeiros, que no passado, eu era a cunhada, essa daqui é a cunhada da minha nora. A irmã da minha nora. E depois ela virou e disse assim, passou a falar, essa daqui é a minha neta. Os enfermeiros chegavam, essa aqui quem? Não, é a minha neta, ela está aqui comigo, ela vai ficar aqui comigo. E o meu filho passou também a ser neto dela. Então, Foi a oportunidade que Deus me deu. Eu pedi, Deus me deu. Não da forma que eu pensei, que eu imaginei, mas da forma que eu precisava. E assim é com a gente. Não é da forma que a gente pensa, que a gente imagina. É da forma que a gente precisa. Assim foi comigo, está sendo comigo. Assim foi com Pedro e está sendo com Pedro. Então pensem nisso, gente. Pensem muito nisso. Eu acredito que essa mensagem ela vai entrar depois das outras duas. Vou botar ela amanhã. Essa aqui? Então vocês vão entender o porquê que eu estou falando isso. Depois vocês vão entender as outras mensagens que vão entrar. É melhor botar essa primeiro. Do Exu. E depois eu boto a outra do Exu e do, Preto Velho. Do Pai Zé Pretinho. É, do Exu Pinga Fogo, né? Exu Pinga Fogo e Pai Zé Pretinho. Zé Pretinho. Era isso que eu queria falar para vocês. Para todos os médios, todos nós, cada um aqui, todos que estão vão escutar a mensagem, estão assistindo a mensagem. Bom, então é isso. Valeu.